Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Hoje é terça-feira. Estamos no dia 10 de maio de 2011 e a dar início a mais uma edição dedicada, naturalmente, a músicas cantadas noutras línguas, como aliás acontece às terças-feiras. A edição de hoje vai-nos reportar à Alemanha, vai-nos levar à Alemanha, mais precisamente a Marianne Rosenberg, a cantora alemã de grande sucesso na década de 1980 e mais até na década de 1990. Hoje vamos ouvir 5 temas desta intérprete, 5 porque alguns são maiores. Não há muitas informações sobre Marianne Rosenberg e por isto mesmo vou já trazer os 2 primeiros temas. O primeiro deles chama-se Superstar. O segundo, Der Einzige Mann. 2 músicas mais calmas comparativamente àquela que vai fechar a edição de hoje. Marianne Rosenberg era uma cantora que dava para tudo. Ela dava tanto para a música dança como para a música mais calma. Isso mesmo vamos comprovar aqui na edição de hoje, número 215, deste musical. E sem mais demoras, vamos à música então. Superstar, tema de Marianne Rosenberg, que canta em alemão. Please. Acabamos de escutar Der Einzige Mann. Vamos agora ficar com Liebe die Nacht, uma música com mais energia que nos transporta à noite. Eu gosto da noite, é o que esta música nos diz. Warum é o tema que vamos depois escutar, também da cantora Marianne Rosenberg. Daqui a pouco tenho mais para vocês, para fechar a edição de hoje do Musicalia. Sonntags zu uns nach Haus, Dann brachtest Mama einen Blumenstrauß. Für mich sah die Welt wie verzaubert aus. So steht es in meinem Kalender. Am Freitag, den 13., da gab es Streit. Ich hab es leider zu spät bereut. Seitdem ist mein Herz voller Einsamkeit. So steht es in meinem Kalender. Warum, nur warum ist das alles geschehen? Warum mussten wir auseinandergehen? Warum? War so schön für uns zwei. Was so schön, war so schön für uns zwei. E assim, estimados ouvintes, que damos por terminada mais uma edição deste Musicalia. A 215ª edição vai fechar com um tema que dá pelo nome de Herrgöttsumir, se está correto. É o nome da música de dança que vai fechar esta edição do nosso Musicalia. É também interpretada por Marianne Rosenberg. É com ela que fechamos este Musicalia. Já a seguir, hoje às 21h30, José Manuel Rasteiro traz-lhe JTMR. Até amanhã.